importado. Mais caro da vitrine, não importa. Tem que tá eu na hora da praia ou na sala vendendo. É tipo com tanto que o cheiro seja o meu. É em constante ascensão, sempre firme. Clássico de quem não chegou no limite. Não nega, até tento me manter fora do foco, mas meu tamanho não permite. O Gambé fez questão de dar ré só pra certificar que o carro me pertence. Suave. Alguns morreram desejando ter me tratado de um modo diferente. Invejosos dirão que é montagem. Não sei no escuro, nada é garantido. Tem um dilema pro rico falido. Coloco tudo no que acredito. Coloco tudo porque acredito. Tô imune à rejeição. Com legado de selos no fim do túnel, pros moleque veio da mesma prisão. Ela reclama do meu ego inflado, mas não desgruda do lado. Culpa do meu maldito hábito em sempre deixar saudade num carrasco. Fala pras amigas que não é força, é jeito. Só sabe fazer de um modo perfeito. Todo dia parece o primeiro. Minha cara só confirma o seu preconceito. Sempre novo, sempre surpreendendo. Preparado pra pedras e glórias. Ciente com esforço pra tentar derrubar. Equivale ao quanto cê é foda. Eu mudei a cena, não foi a cena que me mudou, entende? A intuição não erra. Só não ajeito pra morte, pra libertar vocês da algema que tanto venera. Talvez eu não seja o mesmo que antes. Gosto de carros e gigantes. Como pesado, ouro, diamante, contraste. Só tatu viagens distantes. Normal. Ficaram pelo caminho mesmo. Raros são os que resistem até o topo. Aquele Reinaldo cês matou de decepção. Vão ter que me conhecer de novo. Óbvio que eu tô bem, moleque. Melhor assim. Quantos estão de perreco na net? Tudo bem pra mim. Ele só sabe o que eu quero que eles saibam. Na moral, saiam do mundo virtual. Venham pro mundo real, desporzar das redes sociais. Eu mato nas redes de verdade, parça. Até eu tô cansado desse papo. Esses porra fala pra caralho, mas se pudesse trocariam de lado. Sei que no fim todos querem o mesmo. Todo em prol do mesmo resultado. Sonho de mundo, privilégio pra pouco. Seu ato de bosta, que é o Reinaldo. Linda, amor, nossos momentos. Juro, sei que pra você não é surpresa. Mas é que ando num relacionamento sério com essas folhas. Elas são ciumenta. Esquece os perrecos da vida. Não é hora pra isso, deixa fluir. Prometo que aqui sou todo seu, ó, exclusivo. É que todo dia é final de copo, só duas respostas. Resultado, desculpa. E quando as notas saem pela porta, pela janela o amor pula. Me encontro pelas quebras, enquanto eles estão na internet, rua em modo GTA. Protagoniza a história que esse pseudo rap gosta de citar. E ela sabe que cês são bons, mas nunca serão originais. Mesmo tá aqui no moletom, com mil citação racionais. Quem ontem fazia piada da gente, hoje sonha ser um. Mas pra ser original tem que vir onde nós vem é quente. Sem preconceito algum, com certeza cês sempre terão meu respeito. Sempre o mesmo respeito que dá. Seu papo é dinheiro, respeita quem não teve. E mesmo assim soube chegar. Óbvio que eu tô bem, moleque. Melhor assim. Quantos estão de perreco na net? Tudo bem pra mim. Ele só sabe o que eu quero que eles saibam. Na moral, saiam do mundo virtual. Venham pro mundo real, desporzar das redes sociais. Óbvio que eu tô bem, moleque. Melhor assim. Quantos estão de perreco na net? Tudo bem pra mim. Ele só sabe o que eu quero que eles saibam. Na moral, saiam do mundo virtual. Venham pro mundo real, desporzar das redes sociais.